Olá, internet, bem-vindo ao Pra Melhorar Seu Dia podcast. Meu nome é Ricardo e esse é o primeiro episódio do podcast Pra Melhorar Seu Dia. Nós vamos ter podcast quase que diariamente e eu vou tentar trazer um pouco de descontração para o seu dia que provavelmente foi um lixo, porque todo mundo tá vendo como é que a vida tá sendo, né? Não tá fácil pra ninguém. E é por isso que a gente tá aqui. Como eu disse, esse é o primeiro episódio, então se você gostar do programa de hoje, se inscreva e você vai receber cada episódio diretamente no seu telefone ou onde quer que seja que você escute seus podcasts assim que eu postar. Hoje, o que a gente tem pra melhorar o seu dia é o tão esperado novo álbum da Pabllo Vittar. E está sensacional, eu gostei muito. O nome do álbum é Não Para Não, e tem 10 faixas. O álbum tem algumas músicas que eu já estou viciado, por exemplo, a primeira que se chama Buzina. É sensacional, eu tô apaixonado e não consigo parar de ouvir. E também temos Problema Seu, que nós já tínhamos ouvido antes. E temos algumas participações no álbum. Temos a participação da amiga da Pabllo, Urias, que a gente já conhece dos stories do Instagram e das fotos do Instagram. Também tem uma participação com o Dilcinho, que eu não estava esperando e achei ótima. É, mais uma vez, Pabllo, eu não sei o que dizer, tipo, ela é muito sensacional, a música é muito boa, o álbum tá muito bem produzido. Temos uma participação da Ludmilla, que também é uma graça. Eu gostei muito, pra ser sincero. Uma coisa que a Pabllo sabe fazer muito bem, e o Gork também, né? Os dois. É casar música nova, música recente ou o som mais jovem com ritmos brasileiros muito comuns. Por exemplo, forró. Por exemplo, tecnobrega e samba, e trazer isso de uma forma bem moderna, e eu acho sensacional, e eu é uma das minhas coisas favoritas no álbum dela. Se você não ouviu, vai ter um link aqui no post ou no metadata desse podcast, que você vai diretamente pro Spotify para você poder ouvir o álbum, que mais uma vez está sensacional e eu recomendo veementemente. Mudando de assunto, temos aqui, vamos falar de séries. Uma das séries que eu estou muito ansioso para a segunda temporada, que está começando agora na fall season nos Estados Unidos, é a série The Gifted. Para quem não conhece, é uma série no universo do X-Men, como num momento em que o X-Men não existe mais, eles desapareceram. E nós temos vários mutantes tentando resolver o que vai acontecer com a vida deles. A primeira temporada foi muito boa e a segunda temporada teve um episódio que foi excelente. E eu não vejo a hora de ver o segundo episódio e ver o resto da temporada. Eu espero que seja muito bom. Se você nunca ouviu falar da série, primeira temporada tem 12 episódios. E a segunda temporada até agora só tem 2. Eu vou deixar um link aqui pra você assistir online. E se você gostar ou não gostar, você pode entrar em contato comigo na internet e falar comigo. Eu estou no Twitter e no Instagram. No Twitter eu sou @nembebo. E no Instagram eu sou @rxxdas. Eu não sei porquê. É o que tinha da última vez que eu mudei. Eu sempre mudo meu Instagram. Enfim, continuando. Todas as minhas redes sociais serão listadas aqui. E me diz o que você achou. Se você gosta da série, se você não gostou. Como eu disse, esse é o primeiro episódio. Então eu ainda estou me apresentando e a gente está construindo esse programa juntos. Então eu gostaria de que vocês participassem, comentassem e me dessem feedback, dizendo o que vocês acham que eu posso melhorar e o que eu não posso melhorar. Sejam gentis, não precisa ser escroto não, tá? E uma coisa que eu tô muito ansioso é o que a gente pode fazer com esse podcast. Eu tenho intenção de começar a fazer episódios temáticos em que a gente pode se comunicar e ver como que a gente faz pra ter participação de todo mundo aqui no podcast. A ideia, a princípio, é que esses episódios não passem de 30 minutos pra que dê pra você ouvir sem precisar gastar muitas horas do seu dia. E por isso que eu pretendo fazer algo que seja meio que diário ou quase todo dia, se possível. Principalmente porque, às vezes, só não precisar pensar sobre tudo que tá acontecendo na nossa vida é o que a gente precisa, nem que seja por 30 minutinhos. O episódio de hoje é um pouquinho mais curto, porque, como eu disse, eu estou testando algumas coisas e vendo para onde que o programa vai, ok? Por isso que eu disse, me dê seu feedback. Nós também podemos ter um clube do livro ou clube do filme, ter episódios temáticos e com o tempo a gente vai se comunicando e vendo como é que faz para ter, como é que faz pra gente interagir. Esse podcast vai estar primariamente disponível no iTunes, mas eu também vou colocar no YouTube. Então, se você não consegue baixar ou se você não sabe ouvir podcasts no seu celular, você pode ouvir no YouTube e vai lá pra todo mundo, porque todo mundo vai ser incluído. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Por favor, entrem em contato. E só antes de finalizar, eu quero que você, que tá naquele grupo da família onde todo mundo manda gifs todo dia dizendo, ou vídeos dizendo bom dia e com mensagem motivacional, por favor, me encaminhe esse vídeo ou mensagem, porque esse vídeo ou mensagem vai estar na descrição desse podcast. Então, vamos interagir. Nos vemos amanhã. Um abraço. Tchau.